Bom dia, então, gente. Bom dia. Nosso assunto agora é, nós vamos dar continuidade, é tempo e o tempo e a felicidade. E depois que a gente escolheu o tema, a gente pensou muito a respeito do que a gente tinha feito. Né? Nós corremos risco danado com esse assunto. É um assunto, não é um assunto fácil. Acho que já deu para perceber, né? Depois desse histórico que o Rodolfo apresentou. Tanta gente falando sobre felicidade há 2.500 anos. O que, que nós vamos dizer agora a respeito, né? Mas não tem como contornar isso. É interessante que a reflexão sobre felicidade em diferentes momentos tenha pipocado na história do Ocidente, né? E inclusive pipocado na literatura, em momentos em que as pessoas começam a ficar em crise com o sistema do mundo, né? Com a vida da sociedade e tudo mais. Quando está tudo indo muito bem, as pessoas não fazem muitas perguntas a respeito. Mas em momentos de tensão, esse desejo de felicidade se torna consciente, é explicitado de novo. E hoje tem muito livro sendo escrito sobre isso, muita gente falando, vira e mexe, você vê uma entrevista com algum psicólogo ou sei lá quem, num programa de televisão. Isso é muito comum hoje, principalmente esses programas de entrevista, né? Eles costumam chamar um psicólogo para falar a respeito de felicidade, a respeito de alegria, de se sentir bem. E na igreja é difícil ouvir falar a respeito disso. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, já ouviu um sermão sobre felicidade. Quem já ouviu um sermão sobre felicidade? Olha, ninguém ouviu. Alegria, Senhor, é a nossa força. Tudo bem, aí sobre isso. Porque felicidade parece um termo mais pesado, né? Alegria, você fala do momento ali, está feliz, está alegre. Mas felicidade como conceito para explicar o que a vida humana deve ser é mais difícil. De certo modo, as pessoas têm medo de falar disso. Quando a gente decidiu tratar desse assunto, muita gente comentou: ué, vocês vão falar sobre felicidade lá no Labri? Olha a responsabilidade, hein? É porque as pessoas procuram uma receita, né? É quem não quer uma receita para isso? Se a gente tivesse uma receita, tava muito mais simples, né? Resolvia o problema. Tem uma coisa interessante, é porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, se o mundo vos aborrecer, é saber que primeiro aborreceu a mim, na versão, né? Então, só vos odeia. Então parece que a gente entra no cultivo mesmo, para estar alegre, né? A felicidade para mim é diferente de alegria. Eu não sei, assim, essa coisa de buscar prazer, de buscar estar bem, né? Pode ser mais uma satisfação para te dar alegria. Agora, felicidade parece que é um estado que você procura de contentamento. Parece algo mais denso, né? Não de comodismo, mas um contentamento. Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação que ele estava. E uma coisa que ficou muito na palestra do Rodolfo, né? Que aquela comparação dos gregos, como que eles entendiam os deuses, como que eles entendiam o destino e as surpresas da vida, né? A gente não sabe o que nos espera, mas a gente confia em Deus. Então, a gente pode ter paz, né? E, de certo modo, isso é uma certa felicidade, que a gente tem uma bênção. Sim. A gente se abençoando, a gente tem que estar feliz de estar abençoado, né? Dependente de eu ter que ficar assim o dia inteiro, né? Igual êxtase, gostando. Mas quando você está com o Espírito também, você está com o dia para fazer o que você tem que fazer, você está, né? Mas você tocou num ponto. Às vezes existe essa exigência. Tem muitas músicas, inclusive, que já foram gravadas aí por cantores evangélicos, que falam disso, você ficar alegre, sorrindo, feliz, né, o tempo inteiro. A felicidade está acontecendo. Essa é a alegria, né? Você mudou a letra para felicidade. Mas... Não, mas tem uma música que eu sempre critico, essa música. Que Jesus é alegria, companhia, euforia todo dia. Quem já ouviu isso? Essa música fez um sucesso aí uns 4 anos atrás. A mesma que vai cantar. Euforia todo dia. Isso, euforia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Pois é. Jesus é o motivo da nossa alegria. Gente, está certo. Eu estaria falando de... Isso é um lugar comum no meio cristão. é a ideia de que, é, claro, Deus, a gente está falando de felicidade, é Deus. Então, essa seria a resposta padrão, né? Em qualquer lugar, se disser isso, o pessoal vai dizer, é Deus, é Jesus, é, é a felicidade. E tá certo. Mas daí até você ficar feliz tem um longo caminho, né? Um longo processo. Não é, não é tão simples assim. Eu não, é claro que Jesus, é, pra, na visão cristã, já que Jesus é o centro e é o Salvador e tudo mais, tem que ser suficiente para você ser feliz. Mas, por alguma razão, essa não é a experiência típica do, do cristão. A gente poderia dizer isso com alguma segurança no meio cristão, né? Apesar de se cantar muito a respeito dessas coisas, as pessoas sentem muita tristeza e muitas vezes são infelizes mesmo. E isso é um fato, né? É só você abrir os olhos e constatar. É a experiência que você encontra por aí. Então, é, em que sentido Jesus é a felicidade ou garante a felicidade? Como que isso é experimentado? Por que que um experimenta isso de um jeito, o outro experimenta de outro? É, então, isso é uma questão muito séria para a gente, num tempo em que as pessoas começam a falar mais sobre felicidade, sobre a química da felicidade, como o Rodolfo falou, sobre como você pode criar uma série de disciplinas e uma imagem de mundo para você garantir a sua felicidade, que normalmente é a solução que você vai ver na televisão. É, e eu quero falar sobre um aspecto disso em particular. Não é também difícil para nós imaginarmos que, claro, no porvir a gente vai ser feliz com Jesus, porque a gente não vai ter os sofrimentos, as lágrimas, as dores que a gente tem no mundo hoje. Vai estar tudo resolvido para nós. Então, vai ser só alegria, né? Mas a gente ainda não está no porvir. Então, essa é uma outra pergunta que a gente precisa fazer. Quanta felicidade, ou que qualidade de alegria a gente pode ter hoje no mundo terreno, enquanto a gente aguarda o porvir? Vocês viram na apresentação do Rodolfo que a imagem medieval da alegria tinha muito a ver com isso, né? Você se libertar do mundo temporal, das limitações terrenas, e você ter uma experiência mística ou ir para o céu, né? Então a felicidade é o estar no imaterial, no eterno, no invisível, a felicidade. Que de algum modo está refletido nesse mundo, mas não é esse mundo aqui não. Então a gente não tem que curtir esse mundo, a gente tem que escapar dele. E na reforma a gente teve uma mudança muito significativa, uma atenção renovada ao mundo temporal, ao mundo das coisas, do dia a dia. Né? Então vocês podem ver, tem aqueles quadros ali, né? O Rodolfo já falou a respeito, mas na cozinha, por exemplo, tem dois lá que eu gosto muito. Um é uma visão da porta de uma casa, tem umas crianças brincando, uma pessoa sentada num banco na porta da casa, e o outro tem uma criada de casa, né? Da época, da Holanda, virando leite numa vasilha. Vocês já viram? Esse quadro está ali. É uma reprodução pequenininha. É, o irmão da Gisele até viu esse quadro, né? Duas semanas atrás aí, no Rijksmuseum. É uma cena da vida, assim, né? Tão comum, tão banal, mas para eles essas coisas se tornaram importantes. Então eles pintavam, por exemplo, como vocês viram ali, né? Casamento, preparação para um casamento, ou pintavam crianças, ou pintavam como tem ali a noiva judia, ou cenas bíblicas, mas sem aquela aura de sacralidade, né, que você encontra na pintura medieval e até na renascentista do sul da Europa, que era aquela coisa sobrenatural, né? Então era uma coisa bem realista, bem dia a dia, uma atenção para o dia a dia. Isso é uma característica do protestantismo, especialmente da linha reformada, é a valorização do dia a dia, do tempo, temporal. E eu queria falar sobre felicidade em relação com isso, porque a gente não vai discordar de que Jesus, a respeito de Jesus, que Jesus é a felicidade, e que quando a gente morrer e for para o céu, ou na ressurreição dos mortos, a nossa felicidade com Jesus vai ser completa. Mas eu estou preocupado com um desafio mais pragmático. Como é que fica a sua felicidade hoje? Como é que isso funciona? Como é que é a alegria hoje? Né? Dentro do tempo, né? Na nossa vida do dia a dia, das coisas que a gente tem que resolver, dos nossos problemas, nossos dilemas. Como é que fica isso aí? Então, eu estou pensando em explorar a relação entre felicidade aqui, agora, e em relação com o tempo. Daí o nosso título, né? Tempo e felicidade. Alguém já ouviu uma palestra minha sobre... o título é O Sacramento do Momento Presente? É uma palestra que o Andrew Fellows deu, aí eu fiz uma versão, modifiquei e já apresentei aqui. Quem quiser, a gente tem MP3. Mas... eu falo nessa palestra a respeito da nossa relação com o tempo, de modo geral. E quando a gente não tem o nosso relacionamento com Deus funcionando corretamente, quando a gente está na idolatria, a nossa relação com o tempo é distorcida. É muito interessante como Jesus, quando vai falar sobre a obediência à vontade de Deus, lá no Sermão da Montanha, é interessante que Jesus fale sobre o tempo. Sobre o dia de amanhã e o hoje. Isso a gente não pensa muito a respeito. A gente sempre pega o final do trecho que diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Mas para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus pede que a nossa relação com o tempo seja mudada. Ele fala isso ali. Que a gente não pode habitar no amanhã. Que a gente tem que habitar no hoje. Não é isso que ele diz? Basta cada dia? Seu mal. Que é uma forma de dizer, viva o momento, né? Quando ele diz o seu mal ali, que a gente já tem muita coisa para lidar no presente. Então você não pode ficar vivendo nos possíveis problemas e desafios que vão aparecer no futuro. Então isso ali é interessante, que Jesus puxe a gente para o presente, para o momento. Então, tem um filósofo que fala um pouco a respeito disso, é o Henri Bergson, é um filósofo francês, ele fala sobre um problema da modernidade, que é habitar no futuro. A gente perdeu a sensação de duração, a experiência de duração. Por que às vezes parece que o tempo passa muito, muito rápido? E a vida a gente nem vê o que está acontecendo, está passando, e a gente trabalhando e preocupado com amanhã, e a vida passando, porque a gente vê, passou mais um ano, passou mais 2 anos, né? Porque a gente perdeu a sensação da duração das coisas. Isso tem a ver com essa atenção, ansiedade, né? Com a preocupação com o futuro. E até uma característica aí da visão americana de mundo, né? Que a gente aprendeu. O Ocidente todo aprendeu, né? Assim como os americanos dizem. A viver para garantir a segurança material e assim habitar sempre no futuro. É claro que a Bíblia fala sobre o futuro, a gente tem que ter esperança. Mas se a nossa preocupação com o futuro se torna ansiedade, então a gente é desconectado do momento presente. Então eu acho que felicidade tem alguma coisa a ver com isso. Claro que tem muita coisa envolvida, né? Não vou trazer, como eu disse, não vou trazer a receita, mas alguns ingredientes eu vou. Do que é felicidade. E eu acho que tem a ver com o tempo. Tem a ver com você aprender a experimentar o presente. Você conseguir viver o presente do jeito certo. Tem a ver com isso. E eu acho que existe uma chave para a felicidade. Isso é temerário, né? Que declaração. Essa é a declaração temerária. A impressão que a gente tem é que é reducionista. Quando até Kant fala, tem que criar uma instituição universal, não sei o que. Você vê que o cara está tentando encontrar, né? Não, mas vai lá. Mas então, eu acho que tem uma chave. E eu acho que a chave é a ação de graças. Que é uma coisa que parece muito banal, não é possível. Talvez você tenha pensado coisas mirabolantes. Será que é ação de graças? Uma coisa tão humilde. Na verdade, você não tem uma discussão extensa sobre a ação de graças em nenhum lugar na Bíblia. Não tem uma discussão extensa como você tem sobre outros assuntos. Mas é um ponto absolutamente crítico. Ação de graças. Eu não vou explicar isso aqui. Eu só estou dizendo para ajudar a leitura que a gente vai fazer rapidinha de Eclesiastes. Não vou entrar em detalhes, mas eu preciso que vocês tenham pelo menos a sugestão disso, o conceito na mente para acompanhar a nossa discussão. A chave, como eu estou dizendo, a ação de graças, significaria a gente receber cada momento, porque a nossa vida está distendida, né? está distendida no tempo. De algum modo, o seu eu que está aqui sentado agora é o mesmo eu que estava alguns minutos atrás ouvindo Rodolfo, né? Existe uma continuidade. Mas não é a mesma coisa, porque algo novo acontece com você e alguma transformação acontece com você à medida que o tempo passa. Então, de fato, não dá para você saber exatamente tudo que você é e quem você é sem a sua vida passar tudo, né? Até para você ganhar autoconhecimento, você precisa de tempo. O tempo vai passando e você vai entendendo e, ao mesmo tempo, você vai tomando decisões a respeito de você. Então, o tempo é essencial. Nós somos profundamente temporais. Nós somos profundamente temporais. Agostinho falava isso, que Deus ele não está espalhado. Deus está concentrado, é um ser eterno. Mas nós somos temporais, então nosso ser está espalhado no tempo. Então, mas como eu disse, ação de graças é receber cada momento, ou felicidade relacionada com ação de graças, cada momento como um dom de Deus que traz uma prova e traz um consolo ao mesmo tempo. Sempre. Você nunca tem uma coisa só. Você tem ao mesmo tempo uma dor e uma alegria em cada momento. Agora a questão é como que você vai receber isso. A grande questão é como que você reage, responde a isso. De certo modo, todo o conjunto das nossas experiências é uma grande pergunta de Deus para nós. Essa ideia não é estranha. Você pode imaginar, por exemplo, quando Jesus diz que... quando ele diz para os bodes, né? Ou para as ovelhas também, eu tive fome e me deste ou não me deste de comer, né? Tive sede e me deste ou não me deste de beber, aí fala aquilo tudo. E o pessoal perguntou, quando é, Senhor, que isso aconteceu? Aí Jesus responde, quando vocês fizeram ou deixaram de fazer a um desses pequeninos, né? Vocês... fizeram ou deixaram de fazer a mim. O que a gente vê ali é que, de algum modo, Deus se encontrou com as pessoas, com as ovelhas e os bodes, em uma série de experiências que elas tiveram na vida. E elas ficaram se perguntando, mas quando é que isso aconteceu? Eu não vi sua cara, Jesus. E Deus está fazendo perguntas e colocando questões para nós pedindo respostas, né, a nós em cada experiência que a gente é colocado. A ideia de que Deus está presente em todo lugar tem a ver com isso. Deus não está presente só porque a nossa imagem deles é muito infantil nesse sentido. A gente pensa que Deus está presente no sentido de que Deus é um éter, né? Que, igual um mar assim, que enche as coisas, né? Um éter. Então Deus está aqui, né? Mas não é que Deus está aí nesse sentido. Deus está presente no sentido pessoal. Isso significa que cada coisa que acontece com a gente tem um significado pessoal. O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram uma imagem, por exemplo, numa vidraça, às vezes feita de gotas ou de poeira que grudou na vidraça, que parecia uma face humana, mas... você olhou e falou, não, isso aqui apareceu por acaso. E você já viu também uma pintura em que você vê que existe uma face humana e você diz, não, isso aqui é intencional, alguém desenhou uma face humana. A gente tem, claro, no nível dos relacionamentos humanos, a gente distingue entre coisas que têm intencionalidade e coisas que não têm. Agora, do ponto de vista da nossa vida como um todo, do mundo, não existe o acaso absoluto. Não existe um acaso absoluto. A Bíblia diz, Jesus diz que até o pardal, né, que cai, o pássaro que morre, né, ele só morreu porque o Pai Celestial deixou. Quer dizer, o universo é pessoal nesse sentido. É que mesmo que você não entenda exatamente o porquê das coisas, as coisas são intencionais. Existe uma pessoa que dirige as coisas. Então a sua relação com tudo, em última instância, tem que ser pessoal nesse sentido. É claro que você... sabe que uma planta ou uma pedra não é uma pessoa, né? No nível do relacionamento humano, você diferencia isso. Mas quando você olha para o todo da sua vida, você não pode imaginar que ele seja impessoal nesse sentido, que você está dentro de um universo de acaso, sem sentido nenhum, como se não existisse um Deus que governa. Se Deus dirige todas as coisas, então não existe nada que aconteça a você que Deus não esteja envolvido de alguma forma. Nada. É forte, sem dúvida. Mas Deus está envolvido de alguma forma. Não existe saída fácil disso aí, né? A nossa tendência é de querer livrar a cara de Deus, de acusar Deus dos desastres, do mal e tudo mais. A gente quer livrar a cara de Deus, dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Mas se você for afastando Deus das coisas, das decisões das pessoas, dos fatos naturais e tudo mais, daqui a pouco você não vai poder agradecer a Deus pela água que você está bebendo, porque ela chegou no seu copo por acaso. Né? Você não vai poder agradecer a Deus porque o dia está bonito, porque o dia está bonito por acaso, porque Deus não tem nada a ver com isso. Né? Nós nos acostumamos a viver num mundo secularizado, em que Deus não tem nada a ver com as coisas. Então a gente ouve que a gente tem que agradecer porque as flores brotaram, e isso não tem sentido nenhum para nós. A gente concorda formalmente que nós precisamos agradecer, porque nós somos cristãos. Então, Deus, muito obrigado. Mas a gente não acha, de fato, que Deus tem alguma coisa a ver com aquela flor. Quer dizer, para a gente não sofrer com a falta de entendimento das dores da vida, dos absurdos da vida, a gente tira Deus da cena. Mas aí a gente não tem mais um sentido pessoal para as coisas boas. Elas perdem o sentido junto. Elas perdem o sentido junto. Se você quer se livrar de todo o temor, né, de ficar com raiva de Deus porque você perdeu um parente, você também não vai poder agradecer a Deus quando nasceu um neném. Se você secularizar o seu mundo, então você secularizou o seu mundo. Ele não tem sentido. Mas se você quer um mundo que tenha sentido, então você tem que ter Deus no jogado. E é claro que as coisas vão ficar bem difíceis, mas não tem outro jeito. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora. O ponto é que se a gente vive num mundo em que existe um Deus de fato, que não é só uma projeção dos nossos desejos, mas alguém que dirige tudo e com quem a gente tem uma relação pessoal, então cada momento tem um significado teológico. Eu quero dizer com isso, é que cada momento faz parte do seu andar com Deus, do seu relacionamento com Deus. Às vezes você entende o que está acontecendo, às vezes você não entende o que está acontecendo. Mas não existe fato absolutamente impessoal, numa visão teísta de mundo. Quer dizer, na visão de que existe um Deus pessoal que criou e governa todas as coisas. Não existe um fato sem sentido. Dessa forma. E isso não é fácil de viver nesse universo. Né? Tem muita gente que diz que é fácil, né? É mais fácil você viver num universo que tem Deus, né, cuidando de tudo, do que num universo sem Deus. Muito cientista ateu fala isso. Isso é uma grande bobagem. Porque não é fácil viver num mundo em que você crê que Deus dirige todas as coisas, quando existe tanto absurdo. Não é fácil. Daí os mandamentos sobre ações de graças. A Bíblia fala que a gente tem que dar graça. Não está escrito lá? Em tudo, dai graças. Não significa que você tem que forçar a sua alma a ter prazer em coisas que não é para você ter prazer. De modo algum. De modo algum. Mas existe algo mais aí a respeito disso. Vamos ler Romanos capítulo 1, antes da gente entrar em Eclesiastes. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala a respeito do pecado de uma forma universal. Né? Ele fala a respeito de como o pecado chegou ali. É a narrativa de Paulo do pecado original, né? Que é diferente de Gênesis. Mas tem muitos pontos de contato. É diferente assim, no enfoque. Mas veja o que Paulo diz sobre a situação de queda. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E daí, Paulo continua explicando, né, como que o pecado veio. Eles se tornaram nulos nos seus raciocínios, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Aí eles foram entregues à imundícia e começaram a pecar de várias formas, e começaram a praticar o mal uns contra os outros. E no final a gente tem aí os versos 28 em diante, todo tipo de pecado, né? Malícia, maldade, desobediência, insensatez, calúnia, todo tipo de pecado vem daí. Mas como é que a coisa toda começa, de acordo com Paulo? Ele diz que os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Começou aí. O pecado tem muito a ver com isso. Quando a gente reconhece que Deus é Deus, o que a gente está reconhecendo é que Ele é a fonte de todas as coisas. Quando a gente lê o resto do texto, a gente percebe que os homens começaram a buscar a divindade em seres criados, né? Semelhança de imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, é o que diz o texto. Então o homem passou a identificar a origem de todas as coisas, a divindade, com criaturas. E o que significa, nos termos de Paulo, reconhecer Deus como Deus? É glorificar e agradecer a Deus. Quando a gente agradece alguém por alguma coisa, a gente não está reconhecendo que ela é a fonte de um benefício? Não é assim que funciona? A gente reconhece que ela é a fonte. Agradecer a Deus nessa qualidade de Deus é agradecer a Deus por ser a fonte da existência, dos benefícios que você tem, de tudo que está acontecendo com você. Isso é agradecer a Deus. De certo modo, e a gente pode descrever de outras formas, é claro que o pecado original, inicial, ele tinha a ver com incredulidade, com soberba, um monte de coisa. Mas, de certo modo, a gente pode descrever o pecado original como uma ausência de gratidão a Deus. A gente pode descrever por aí. Não é à toa que também que a salvação seja pela fé e seja dada como? De graça. Não, isso não é à toa, não é casual. É através da graça de Deus em Jesus, a gente tem que aprender de novo que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Isso é a coisa fundamental. Se no centro da religião, da sua vida religiosa, né, falta a compreensão da misericórdia de Deus, então falta algo essencial. O que estava na raiz do farisaísmo? É isso, uma religião que era sem graça. Uma religião sem graça. Porque não tinha graça de Deus e também não tinha gratidão. Né? Jesus contou uma parábola do fariseu que chegou e falou: Deus, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Né? E o que o publicano fez? O que ele dizia? Tem misericórdia de mim. Né? Aí o que Jesus diz? Quem é que desceu justificado para casa? O publicano. Porque no coração da religião verdadeira tem que estar a gratidão a Deus. E no coração da apostasia está a falta de ação de graças. Está aqui, Romanos 1. Está no coração. É a falta de ação de graças. A falta de gratidão. É o pecado central. É claro que isso é uma falha de percepção, né? Aqui diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios. Então, o que acontece é que quando você se revolta com Deus, e você não quer naturalmente mais glorificar a Deus, nem dar graças a Deus, você precisa construir um outro universo para você viver, em que a divindade não seja o Deus verdadeiro. Você tem que construir um universo diferente. E esse é o nosso problema aqui, né? É, aliás, um deles. Mas eu estava falando sobre ação de graças. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, em Colossenses ou em Efésios, Paulo falando sobre é a gente dar graça a Deus, né? Sede agradecidos, por exemplo. Está lá em Colossenses, né? Vamos ler Colossenses 3? Acho que é melhor ler o trecho todo. Colossenses 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Eu gosto muito aqui de Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele usa essa expressão, vigiar com ações de graças. Isso é especialmente interessante. Ele coloca, inclusive, a ação de graças como uma forma de você começar a oração, né? Porque você vai permanecer em oração por meio do exercício da ação de graças. Por que a ação de graça é tão importante? Claro, envolve o reconhecimento de quem Deus é, de quem você é, da sua dependência em relação a Deus. Mas a ação de graças, ela envolve um duplo movimento. Ela é muito interessante por isso. Na ação de graças, a gente está agradecendo, claro, a Deus, que é invisível, e que a gente reconhece como a fonte de todas as coisas, mas a gente está olhando ao mesmo tempo para a dádiva que a gente está recebendo. Então, a ação de graças é uma forma de você conectar o eterno com o temporal. Quando você pratica a ação de graças, você não está só olhando para o eterno, nem você está só olhando para o temporal. Você está juntando os dois. Você pode experimentar, tomar um gole de água geladinha, está calor danado, e toma aquele gole de água gelada, você sente aquele prazer, né? A água descendo. Maravilha. Mas se você bebe a água agradecendo a Deus, você experimenta duas coisas ao mesmo tempo. A experiência do temporal como uma coisa boa, mas você também experimenta a presença de Deus. Porque você experimenta isso aqui não como um fato casual, mas como dádiva. Quando você recebe alguma coisa como dádiva, o que você está recebendo é parte ou veículo de um relacionamento. Se você agradece a Deus pelas coisas, você pratica a ação de graças, o que você está fazendo é criando um universo pessoal para você. De fato. É um universo pessoal. Porque é um universo em que cada coisa está relacionada com Deus. E ela é recebida por você como parte de um relacionamento. Eu sei que isso ainda soa estranho, porque nós somos tão secularizados que a gente aprendeu a viver em um universo que Deus não existe. Deus existe no domingo, na hora da oração, mas o dia a dia não tem a ver com Deus. Tem a ver com andar por fé e não por vista. Porque a gente não vê, às vezes a gente esquece que Deus está ali. A gente esquece. E a questão é que com a ação de graças você não está só lembrando, né? Você está se envolvendo pessoalmente. Durante a semana a gente só lembra no aperto. No aperto. Pode lembrar no aperto, aí que tá. Só no aperto, quer dizer. Gente, então o ponto é que na ação de graças você vive o mundo como um mundo pessoal, como dom. Você vive o mundo como, não como uma série de acasos, né, mas como uma realidade pessoal que é dada por Deus. Claro que tem muito sofrimento aí no meio. Quem escreveu esses textos sobre a ação de graças sofreu, né? Jesus sofreu. Mas isso faz parte. A gente vai falar um pouquinho. Então, gente, qual a relação disso com o tempo? Porque eu disse que a ação de graça tem um duplo movimento, né? Você tá olhando para o que você está recebendo, você está consciente de que você está recebendo. Quantas vezes a gente nem percebe que está recebendo algo de alguém porque não agradece. Mas você está consciente de quem está dando também. Agora, a ação de graças também altera a sua relação com o tempo. Porque você precisa olhar para o presente. toqueiro de macacos. Para praticar ação de graças, você tem que habitar no presente. Você tem que viver o momento, que é o momento da dádiva. É o momento em que Deus, né, se torna presente para você através da dor e através da alegria, e você precisa reagir a isso. Então você precisa olhar para o presente. E nós vamos examinar rapidamente Eclesiastes, mas o que nós vamos ver em Eclesiastes, gente, é a mesma coisa, mas no sentido no caminho inverso. Eu primeiro coloquei de cara, fiz uma apresentação positiva, né, da coisa, que a ação de graça seria fundamental. Mas Salomão teve uma experiência, ele experimentou isso do contrário, ele seguiu uma via negativa, por assim dizer, uma via negativa. Ao invés de começar com a resposta positiva do que significa você ser feliz com Deus, ele foi pela negativa, né, do que significa você ser infeliz sem Deus. Na verdade, é um experimento. A gente vai ver isso já já. Mas nós vamos, então, gente, passar por Eclesiastes, vamos ler trechos longos aí de Eclesiastes, mas não vamos expor todos os detalhes do texto, não. É só algumas partes. Mas, Salomão aqui, imagina um universo em que Deus está fora do horizonte, mas de vez em quando ele se lembra de que se Deus não entrar nesse horizonte, no final não existe sentido. Então, o que Salomão diz? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, isso resume o que o pregador diz, o que Salomão diz. E é a mesma coisa que a gente tem no final, né? Ele diz isso de novo no final de Eclesiastes. Vaidade, o termo aí, no original, tem o sentido de vento. Por isso que de vez em quando ele fala sobre correr atrás do vento. Isso é vaidade, correr atrás do vento. Quer dizer, o vento é uma coisa que é vazia, você não pega, né? É inútil, passageiro. Então o pregador aqui, Salomão, está muito consciente do nada, né? Da falta de sentido, do absurdo. Ele podia ter dito isso, tudo é absurdo. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. E eu estava falando agora sobre coisas, as coisas terem um sentido pessoal, né? E Salomão está dizendo, não, né? O absurdo. Tudo é absurdo, nada tem sentido. Então é intrigante. O que esse livro está fazendo na Bíblia? Waiting for Godot. Você vê, eu ouvi uma vez um pregador, que eu não escutei pessoalmente, mas uma pessoa veio me contar. Ele disse que ele fez um sermão sobre Eclesiastes e disse que esse livro foi escrito quando Salomão estava desviado. Então é o seguinte, Salomão escreveu isso aqui, ele estava desviado, então não é para você levar a sério nada que está aqui. Tiro não é canônico, tem indicação. Pois é, e complicado, né? É difícil. O que está fazendo a Bíblia? Boa explicação para nós. É nesse livro ou outro que fala que ele foi procurar felicidade? Que fala, ele... Nós vamos ler. É esse, né? Então, gente, vamos aí devagarinho. Ele está falando sobre o que é fútil, né? Insubstancial. O que é vaidade é insubstancial. Você não segura. Não tem consistência. E esse é o problema que ele vê na experiência. Logo aí nos versos 4 a 11, né? Ele diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Os rios correm para o mar não enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que é de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, parece um tédio danado seguir, né? Mas eu creio também que é porque ele teve a oportunidade de experimentar tudo que ele queria, né? Sim, nós vamos chegar lá. Mas o que acontece? O Salomão está descrevendo aqui, por um lado, a imutabilidade das coisas. As coisas aparecem que estão mudando, mas de certo modo não estão mudando. E é o que ele diz no final. É, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, tem duas coisas que o Salomão coloca aqui. Por um lado, o tempo não muda, né? É uma repetição constante. Por um lado, não tem mudança. Mas, por outro lado, o que o homem acrescenta parece que não tem duração. Então, o que aconteceu antes já foi esquecido, né? E o que a gente vai fazer agora não vai permanecer. Então, a sensação que a gente tem é que Salomão está perplexo com a nossa falta de poder sobre o tempo. Essa é a questão dele. A gente não consegue mudar a ordem do tempo, a gente não controla o tempo, e o que a gente consegue fazer desaparece. Então, o nosso poder, de fato, sobre as coisas parece minúsculo na experiência que o Salomão está apresentando. Até lembra alguma coisa que a gente viu aí de alguns, como os históricos mesmo, né? Que eles pensavam a respeito da nossa capacidade de mudar as coisas. Para Salomão, a gente faz diferença, né? O mundo continua funcionando, o tempo continua passando e a gente não consegue atrasar, nem adiantar, nem alterar a ordem. O tempo continua como sempre, continua passando. Essa canseira, ele diz, né? E o que a gente faz não permanece. Então, Salomão está muito consciente da temporalidade, da finitude do ser humano. Esse é o foco que a gente tem no livro todo, né? É a finitude. Então, veja aí, no capítulo 1, verso 12, ele fala sobre o seu trabalho de esquadrinhar, né, a realidade. Verso 14. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol. O que a gente pode fazer dentro dessa estrutura que a gente imutável, aparentemente imutável. Tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Então essa é a sensação de impotência, né? É a sensação de impotência. A gente não consegue mudar as coisas. A sabedoria não corrige a situação. Então ele fala sobre isso em outros momentos aí. Porque ele conclui que a sabedoria é inútil também, é vanidade. Porque até esse ponto, a sabedoria não resolve o problema da temporalidade, que é o problema que ele está em crise, da finitude, da nossa falta de controle sobre as coisas. A gente sabe mais, mas a gente fica sabendo que a gente pode menos. Né? Então, você aumenta a sabedoria e aumenta a tristeza. Ele diz aí no final, no versículo 18, aumenta a tristeza, porque você se torna mais consciente da sua impotência diante do tempo, diante da ordem. Você não consegue mudar o tempo. Então aumenta a tristeza. Mas aí ele dá um passo para trás e lembra um grande experimento que ele iniciou. Salomão fez um experimento. Foi bem aristotélico por esse aspecto. Disse comigo, capítulo 2, verso 1. Vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Então, esse é o experimento dele. Mas também isso era vaidade, então ele já introduz a sua descoberta. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? No 3, ele repete de novo o que exatamente ele fez, ele experimentou. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Então esse é o experimento de Salomão. Regendo-se pela sabedoria, ele decidiu experimentar a loucura. E o que é a loucura? Ele ia testar tudo que passasse na frente dele. Só que o problema é que o médico morreu, né? Não, o médico realmente não acreditava em nada. ele, o médico, o que o Salomão diz aqui é que ele ia fazer isso regido pela sabedoria. Ele ia fazer um experimento, ele ia fazer um experimento antropológico, né? Um experimento antropológico. Ele ia realmente testar as coisas para ver aonde aquilo ia dar. É claro, eu não sei até que ponto ele fez isso de forma consciente, né? Ou ele depois que passou tudo, ele falou, eu testei tudo, mas havia algum grau de consciência, quando ele diz aqui, né, que foi regido pela sabedoria, havia algum grau de consciência no que ele estava fazendo. Mas era mais um ponto de vista de observar também, não quer dizer que ele tinha que ir lá e buscar a felicidade. Mas aí ele diz aqui que ele fez... Não sei até onde ele estava vestido ou não e tal, mas a coisa que ele foi para conhecer. Sim, é o que ele diz aqui, né? O que ele diz aqui. Gente, então vamos ver, o que ele fez? Verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, plantei árvores frutíferas, fiz açudes para regar com eles o bosque em que se reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes viveram antes de mim em Jerusalém, amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Quer dizer, ele não perdeu a razão nesse processo. É o que ele diz no final. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quer dizer, no final das contas, ele não conseguia escapar daquela roda, né, que ele escreveu lá no início do capítulo 1. Não resolve. Não tem jeito. Então, gente, e aí ele continua e fala da sabedoria no verso 12 em diante, né? Ele conclui que a sabedoria é mais proveitosa no final, porque ela vai te dar uma postura diferente com respeito a essas coisas. Verso 13, vi que a sabedoria é mais proveitosa que a astutícia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Os olhos do sábio estão na cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao astuto, acontece a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse eu a mim mesmo, também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto, pelo que aborreci a vida, pois foi penosa a obra que fiz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Quer dizer, a sabedoria traz uma leve vantagem, segundo ele, é porque você altera a sua relação com as coisas, então pelo menos você vai cair no próximo buraco que está ali, porque o astuto está em trevas, né? Quem é o astuto? O astuto é o lametria, lá, o médico. Ele caiu com 40 e poucos anos, ele foi para a cova. Mas, no fim das contas, a roda do tempo não é parada, não é revertida. E no fim das contas, todo mundo vai ser esquecido, enterrado e esquecido, vai desaparecer nas brumas da história, sumir, seu nome vai ser lembrado, você vai passar igual uma folha ali fora. Eu vou embora agora. Calma, gente, o nosso assunto aqui é a felicidade, vamos chegar lá. Tem que passar pela tristeza antes. Gente, então a descoberta no primeiro momento é que tudo é vão, debaixo do sol. É impossível você escapar da temporalidade, da vanidade. Não tem jeito você sair dessa roda. E isso foi difícil. Mas por que foi difícil? Foi difícil porque os homens e o próprio Salomão vivem, de certa forma, na ilusão de que seja possível garantir a repetição e a duração permanente dessa vida temporal. Como se a gente pudesse viver para sempre, né? Como se a gente pudesse garantir que nós vamos ter um futuro. E isso não está na nossa mão. Então, essa descoberta da impotência do homem, da sua finitude, é o ponto crítico de Eclesiastes. Mas é isso, ele estava no fundo, é o que parece. Porque para ele deve ter sido bem traumático mesmo, um homem que fez tudo isso, né? Tanto poder nas mãos, de repente, o que era descobri. Mais precioso para a vida, estava nas mãos. Não, mas vamos seguir aí. Mas, então ele diz aí, verso 18 em diante, aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, né? Então ele vai falando sobre o seu desgosto, né, com essas coisas, porque no final das contas você não consegue conservar os seus bens, manter as suas edificações, né? Você construiu o prédio vai cair, você escreveu o livro, ninguém mais vai ler o livro, você fez uma descoberta científica, as pessoas vão lembrar do nome, né? Mas só do nome. Que a sua vida, na sua inteireza, vai desaparecer, né? Então, verso 20, 2:20. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Pois há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Então você faz tanta coisa boa, você capricha, aí vem o outro e estraga tudo. Essa é a preocupação ali do Jorge, tá preocupado com isso. Tanto investimento, né, Jorge? Cara, eu tô começando a ficar meio assim. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Mas olha o que ele diz. E esse é o primeiro momento em que ele fala isso. Essa declaração se repete ao longo do livro. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, esses dois versículos são fundamentais. O que que Salomão descobriu? Ele descobriu que essas coisas que você pode ter debaixo do sol, em si mesmas, são vãs, são insubstanciais. Né? Então, debaixo do sol não tem saída. Você está preso nessa roda do tempo, na ordem das coisas, você não altera isso, você não garante uma sobrevivência eterna, você não garante a repetição das suas alegrias, dos seus prazeres, isso não está na sua mão. Mas não existe coisa melhor do que você desfrutar do que é dado para você, da sua porção. É, ele fala aqui de coisas muito simples, né? De você comer, beber, desfrutar o fruto do seu trabalho. Que coisinha banal, né? Mas ele diz que não existe nada melhor do que isso. Mas, pô, ele tinha desfrutado de muita coisa, né? A gente não leu há pouco? Mas o que ele diz? É que você não pode simplesmente experimentar essas coisas debaixo do sol como fatos sem sentido. Ele diz que isso vem da mão de Deus, porque separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Quer dizer, essas coisas têm que ser desfrutadas dentro de um relacionamento com Deus. São as coisas simples, são aquelas coisas banais, boas. Não é nada excepcional, grandioso. Nem você vai escapar da sua finitude. Mas você tem que viver o que é dado para você dentro da sua finitude no interior de um relacionamento com Deus. Quer dizer, o que é diferente? É a sua relação com essas coisas que é diferente. Quero que ele diz depois. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. O que ele quis dizer com isso? É que os dois vão trabalhar. Ele acabou de falar sobre desfrutar do fruto do seu trabalho no versículo 24. No final, todo mundo vai trabalhar. Mas o desfrute do que é o fruto do trabalho, no caso do pecador e no caso do que agrada a Deus, é que é diferente. Porque o que agrada a Deus tem o quê? Conhecimento, sabedoria, e o que ele diz aí? Prazer. Então, o que ele está dizendo é que, no final, todo mundo é finito. Mas se você vive num relacionamento com Deus, você pode ter conhecimento, prazer, conhecimento, sabedoria, prazer, na linguagem dele aqui, para você ter uma relação diferente com o comum. O que é diferente aqui, então, para o sábio, é que o que é comum já não é simplesmente comum. Mas é porque Salomão está descrevendo essa situação do ponto de vista de alguém que, como eu disse, do ponto de vista negativo, né? Ele não está vindo do ponto de vista de alguém que se encontrou com Deus e olhou para o mundo. Ele está vindo de alguém que se decepcionou com o mundo, descobriu que o mundo é nada, e agora está olhando para a possibilidade de viver no mundo com Deus. Então, o ponto de vista é diferente. Por isso é tão negativo, porque qual é o contexto de Eclesiastes? É a decepção. Toda a experiência de Eclesiastes é uma experiência de decepção, de desilusão. Mas no meio dessa desilusão, você começa a ver as luzes, né? A saída, os indicadores de saída. E essa é a primeira vez que ele dá esse indicador aqui. O que é diferente? É a forma como aquilo é experimentado, é vivenciado. Dentro de um relacionamento com Deus. Guilherme? Sim. Eu tive, engraçado, eu estou aqui, gente, uns 2 anos atrás, me deu uma crise especial sobre essa questão. Eu pensando, meu Deus, até que eu fui para uma festa com uma menina minha. Eu paguei a festa e me deu uma dor no coração. Falei, gente, é muito caro. Meu Deus, mas isso, será que eu não estou pecando? Aí o Senhor me deu a palavra. Eclesiastes mesmo, 9:8. Olha, qualquer coisa, tá? Desde que suas vestes estejam brancas e não falte óleo sobre sua cabeça. Você tem que gozar a vida aqui na terra. Mas, não esqueça, suas vestes estão brancas e o óleo, o resto, goze mesmo. É. Aí eu falei, mas peraí, meu Deus, uma festa, um 4 horas de festa, tantos mil reais, eu faço ou não faço? Aí vem essa palavra. Isso é uma coisa mais complicada. Nós vamos deixar para a parte dessas perguntas. Tá, ok. Mas vamos seguir então. Do que o Salomão fala depois? Eclesiastes capítulo 3, veja só. Ele vai falar especificamente sobre o tempo. Veja, está aberta a janela? Tá, o negócio que entrou aqui. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que nós temos aqui com todo esse discurso a respeito do tempo? Do que Salomão está falando? Ele está falando sobre ordem, né? Por que existe tempo? Porque alguém estabeleceu. Não era para ter um tempo para cada coisa. Se o mundo não tivesse sentido e nós atribuíssemos sentido às coisas, que é a visão moderna, é muito isso, né? Que o mundo é feito de fatos sem sentido. É feito de fatos sem sentido. E os seres humanos atribuem sentido às coisas. Isso é a visão moderna da realidade. Se fosse assim, não existiria tempo certo para nada, né? A gente fazia. Quem sabe faz a hora. Não é isso? Então a gente podia fazer. Mas de acordo com Salomão, existe o tempo certo para cada coisa. Quem estabeleceu os tempos foi o próprio Deus. Então existe tempo, existe uma ordem. Então não é que essa roda do tempo que a gente viu lá no início seja absurda. Existe uma estrutura, existe uma ordem, né, das coisas, que a gente não consegue mudar, a gente não consegue alterar. Mas qual é a nossa relação com ela? Ele fala a respeito do verso 9 em diante. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então qual é a nossa situação? A gente sabe que existe uma ordem no tempo porque nós temos a eternidade no coração. Vocês podem imaginar aí o caso do peixe, né? O peixe não enxerga o mar, não é isso? Ele está dentro. De algum modo, nós estamos dentro, mas a gente está um pouquinho fora também. Então a gente consegue... A gente é temporal, nós somos profundamente temporais, nós estamos regulados pela ordem do tempo que Deus estabeleceu, mas como a gente tem a eternidade no coração, a gente consegue perceber que tem um sentido ali, né? A gente consegue olhar por cima e ver que é uma ordem. Mas o fato de nós termos a eternidade no coração não significa que a gente vê tudo do ponto de vista de Deus ainda. A gente só tem a ciência de que existe sentido, que o universo é pessoal, que o tempo é pessoal, que existe uma vontade divina que dirige tudo, mas nem por isso a gente sabe o fim das coisas. É o que ele diz aqui. Ele diz que nós temos a eternidade do coração, mas a gente não conhece as obras de Deus do princípio até o fim. Então a gente tem uma experiência muito engraçada. A gente sabe que existe ordem nas coisas, mas a gente nunca consegue se preparar para isso adequadamente e a gente não consegue controlar o tempo da nossa vida. Que é o que diz no início, né? Então o homem tem essa situação paradoxal. Ele tem a ciência do eterno, ele tem conhecimento do eterno, mas ele nem por isso escapa da temporalidade. Ele tem que viver dentro do tempo, ele tem que encarar isso, né? Por isso não é uma solução cristã a gente ficar pensando na felicidade só no porvir, né? A gente tem que encarar o presente. E olha o que ele diz de novo no verso 12. Sei